Redmond, nova-iorquina Gang and Dance, a abandonar mais o seu som primitivo característico de trabalhos anteriores e a abraçar neste excelente Saint Ivna, padroeira dos doentes mentais, o R&B e o dubstep. É o início da primeira das duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e também Rádio Universitária do Algarve. O tema dos Gang and Dance escutado foi First Communion e continuamos também com a música moderna que nos chega da Irlanda, Cap Pass Cap. EP debut dos irlandeses de Dublin, Cap Pass Cap, de título Not Not Is Fine, na também ala irlandesa Skinny Walls Records. O tema é o inicial do disco e chama-se C&A. O arranque das duas partes de Orelha Extra, um canal auditivo suplementar, Gang and Dance, Cap Pass Cap e Julia Kent. Thank you. violoncelista canadiana Julia Kent, que normalmente acompanha Anthony and the Johnsons, os Angels of Light de Michael Jarre, também Devendra Banhart ou Rufus Wainwright, entre muitos mais músicos, aqui no seu primeiro trabalho a solo, um disco predominantemente de violoncelo, mas com a adição de outros sons recolhidos em aeroportos. Ouvimos um tema que a nós nos traz gratas recordações, serviu como banda sonora para uma curta-metragem de um minuto na escola, onde tivemos há algum tempo atrás, chama-se Idlewild, mas vamos ouvir ainda um outro, retirado precisamente deste delay de Julia Kent, Venizelos. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Cupid's big and bright. kisses like explosions and the neon lit and drowsy Berlin night. There's a gap of years between us, a thousand long gone. Stage, we bought 100 shots of gin. And the sun moved and we said, inches closed. There's a gap between us, a wall between us. A corridor of fire, Berlin night, lit up by beams of flashing orange light. I held him back and saw the wall fall down. There's a gap between us, a love between us. Pupils big and bright, a body like the softest, wildest roller coaster ride. I've only minutes left to see you, to hold you, hold you tight. Pensamos que estamos completamente enamorados por este Champagne Riot, um dos melhores projetos pop que nos chegaram nos últimos tempos, saído do talento de um enigmático dinamarquês que dá pelo nome de Casper Dane e que agora reside em Berlim. Este é o seu primeiro trabalho, um EP de título Paris and I, e só poderia mesmo sair na Shelf Life Records. Escutámos Before We Wave Goodbye e vamos saltar ainda para Blank Moon Rising, Champagne Riot. And of heartless ideas and lonely nights, and it led me right through to you. You're the beginning, you're the end, now everything is new. I'm wondering if I'll ever change, but the side just keeps coming back and I'm 22. I searched for the truth, a road of greed and might and visions of gold. But when I was finally through, I was lost out of love and broke. I met you drunk out after school, and lots of do you know that I could have died right there. Lots of light and lack of empathy towards myself and the world, and the stories from Luke about brilliant nights and an excellent friend who else spins around, and you feel so free at last. You sleep for 18 hours, wake up É pena que Casper Dane não queira dar espetáculos ao vivo, diz que prefere ficar em casa a aperfeiçoar as suas canções e que canções, meus senhores e minhas senhoras, pop, mais pop não há. O projeto chama-se Champagne Riot, sai o primeiro disco, um EP com 4 temas na Shelf Life Records, chama-se Paris and I, ficaram aqui 2 deles, Before We Wave Goodbye e também Blank, Moon Rising. Primeira das duas partes de Orelha Extra ao sábado na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo, também na Rádio Universitária do Algarve e Rádio Universidade de Coimbra. Não se esqueçam que podcast sempre que possível está em www.orelhaextra.com. Por lá também as playlists destas 2 horas, bem como algumas notícias do mundo da música e da rádio que, quando temos pachorra, vamos por lá deixando. L'hypocrisie dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. La dictature dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Du bonheur pour le peuple, yeah, yeah, yeah. De l'amour, de l'amour. Ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les magouilleurs dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les dictateurs dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Du respect pour le peuple, yeah, yeah, yeah. De la paix, de la paix. Politique trahit ses pères, machine de guerre. Et puis toi pour ses ennemis. Dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les dictateurs dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Du respect, du respect. Muito boa gente que deveria ser obrigada a ouvir este tema de Amadou e Mariam em loop, continuamente. É o regresso do notável casal Amadou Bagayoko e Mariam Doumbia num novo trabalho e, como seria de esperar, muito bom mesmo. Ficou aqui um dos temas, incluído no mesmo disco e que Amadou e Mariam tocaram no último festival MED em Lolé, onde deram um concerto inesquecível. Se n'est pas bon, o disco chama-se Welcome to Mali. E também, decididamente, Brooklyn é mesmo o lugar para se estar. Lá chegam-nos agora os The Above, com o seu disco estreia. 5 temas muito bons, 2 deles gravados ao vivo no Clube Midway, sendo um desses uma versão de Eric Burdon and Animals. Podem esperar por aqui influências da Motown, da Stax, também da Chess Records, ou mesmo, como eles dizem, das bonitas mulheres de Brooklyn, The Above. Com um EP deste calibre, é de esperar um álbum estreia muito, muito bom. É a banda de Brooklyn, The Above. O EP 5 temas, Act Your Age, ficou precisamente por aqui o title cat, Act Your Age. Trio parisiense Cheveux, David Lemoine, Etienne e Olivier, no longa duração estreia que contém os singles anteriormente lançados, bem como material de CDRs que vendiam nos concertos. O tema já tinha rodado a semana passada, tinha rodado incompleto, desta vez ficou aqui todinho na íntegra. Chama-se Clair Venus e encontra-se no álbum homónimo, como dissemos, dos Chuva. Orelha Extra, quase 120 minutos com Fernando Cabrita na Rua RUC e Rádio Castrense. Pode escutar também via o streaming dessas estações. Basta procurarem os links no nosso sítio da net, orelhaextra.com. Soaram dois temas de Rafael Sadik, produtor de renome, mas aqui para nós principalmente músico, em mais um disco a não perder, este, o mais recente, de nome The Way I See It. Os temas escutados foram 100 Yard Dash e também Keep Marching. Ainda primeira parte de Orelha Extra, para continuar o novo The Walkman, You and Me. Keep replaying. um belo tema retirado do último trabalho para os The Walkman, You and Me. Chama-se The Blue Root. Do Walkman por aqui na Orelha Extra, mas também a estrear em The Duchess and the Duke, The Duchess Jesse Lords e o Duke Kimberly Morrison, o disco estreia da dupla pela mão da Harley Art, She's the Duchess, Is the Duke. Reservoir Park. One, two, three. Well, I barely woke this morning on the cold ground by the sea. And I open up my eyes and those black clouds are all I see. And I wonder if someone up there, if the black clouds can see me. And the clouds keep rolling on in. The supersonic jet plane taking people everywhere. Well, I wish that I could go there. I wish I could be somewhere. But I know I'm still right here. And I know here is still nowhere. And the clouds keep rolling on in. But tell me what am I gonna do? Tell me what am I gonna do to make me clear? Well, I can't get my hands straight. I can't see the sun. Well, I went down to have my fortune told. Well, I went to see the gypsy to have my fortune told. She said, you ain't got no future, you ain't never growing old. And the clouds keep rolling on in. Well, how many times have I defied the cold clutches of death? And how many times have I stopped short from taking that last step? And every time I've tried to hurt you, I have only hurt myself. And the clouds keep rolling on in. But tell me what am I gonna do? Tell me what am I gonna do to make it clear? Well, I can't get my head straight. I can't see the sun. Tell me what am I gonna do so I can see, so I can be the same as everyone. E assim que principia o álbum estreia para The Duchess and the Duke, chama-se precisamente She's the Duchess, Is the Duke, o tema Reservoir Park. Minutos finais da primeira das duas horas de Orelha Extra. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Parece que há por aí muita gente esquecida que 2008 foi o ano de regresso das irmãs Deal, são os The Breeders. O álbum deste ano leva o título Mountain Battles, porque na orelha extra escutámos Night of Joy. E para continuar, o londrino John Flynn, acompanhado pelos também britânicos, como o nome bem indica, Sussex Wit. O álbum intitula-se Alarum e foi gravado na América do Norte, em Seattle, e produzido por Ryan Hadlock. Red apple skin, except I've never been as sweet. I've rolled around the orchard and found myself too awkward. Tickle me green, I'm too naive. Pray for the people inside your head, for they won't be there when you're dead. Muffled out and pushed back down, pushed back through the leafy crowd. It's too early, my hair isn't curly. I wish I was home and tucked away. When nothing goes right and the future's dark. you need is a sunny, sunny day. Pray for the people inside your head, for they won't be there when you're dead. Muffled out and pushed back down, pushed back through the leafy ground. Don't know where I can buy myself a brand new pair of ears. Don't know where I can buy a heart. The one I've got is shoddy. I need a brand new body. Well, then I can have a brand new start. Pray for the people inside your head, for they won't be there when you're dead. Muffled out and pushed back down, pushed back through the leafy ground. Monsters in the valley, and shootings in the alley, and people fall flat at every turn. There is no straight and narrow. Offload your wheelbarrow and pick up your sticks and twigs to burn. Pray for the people inside your head, for they won't be there when you're dead. Muffled out and pushed back down, pushed back through the leaky ground. Pray for the people inside your head, for they won't be there when you're dead. É o trio Jeffrey McGrath, Michael Boyokas e Elky Wardlaw. São os Thank You, banda muito recomendável da Thrill Jockey, no álbum 2 da sua carreira, Terrible 2. O tema do início do disco, Empty Legs. É a terceira parte da Orelha Extra, sempre e unicamente ao sábado no ar, na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo, também na Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universitária do Algarve. Podcast e playlists em www.orelhaextra.com. O início, como dissemos, com o trio Thank You, no álbum mais recente, Terrible 2, e de seguida um saltinho, salvo seja, até São Paulo, no Brasil, mais um projeto liderado por Jonas Seródio e contando com a ajuda de Fredila na bateria e Jesus Miro Jr. no baixo. O disco é um 7 polegadas com 4 temas, saído na portuguesa Groovy Records. Os Black Needles estiveram nos passados meses de outubro e novembro em digressão cá pela Europa. Fica aqui um dos temas dos Black Needles, Kick Down the Door. Excelente single, 7 polegadas, 4 temas para os brasileiros de São Paulo, no Brasil, de Black Needles, mais um excelente lançamento da editora portuguesa do nosso velho amigo Edgar Raposo, a Groovy Records. Ficou aqui um dos temas, Kick Down the Door. Para a semana rodam mais Black Needles. E continuamos por São Paulo, mais propriamente pela zona leste da cidade, ou como eles por lá dizem, a zona Lost. Por aqui, agora e em exclusivo via o mesmo Edgar Raposo da Groovy, o novo single dos Axixines, eles que agora têm novo baixista e vocalista, Caio Sérgio. A apresentação deste 7 polegadas está marcada para o próximo dia 20 de dezembro no Bar Berlim em São Paulo, com um show dos mesmos Axixines. Nós cá por Portugal ficamos à espera que a banda regresse e nos presenteie com mais excelentes espetáculos, à semelhança do que aconteceu há uns meses atrás. Por aqui vão ficar os dois temas exclusivos para os Axixines, novo single, depois de um LSD e Espelho Invisível. Excelentes propostas que nos chegam do Brasil, primeiro estreantes aqui para nós de Black Needles, com o primeiro single, 7 polegadas, e logo depois, cada vez melhores, os Zaxixins, é um novo trabalho, também um single, 7 polegadas, dois temas, ambos saídos na portuguesa Groovy Records. Dos Zaxixins, os dois temas foram Depois de um LSD e também Espelho Invisível. A rodar por aqui, muitas, mas muitas mais vezes. Like it or not. Entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. Enough? Bend over. Y'all ready for this? Get it out. Orelha extra, como orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. What are your dreams? Mine are of evil men and their machines and spiders. I don't know why they're here, but I'd rather be with you, gripping tightly, arms round my shoulders, feeling my bones. And you could, if you wanted, you could take me home. In his arms, in my arms, I carry poison that I will carry to the touch no one, as no one would ever reach me. Carrying poison to the end, but I will try to hold on the day. Just one more time, I'll hold on the day. Belíssima surpresa, os espanhóis Fantasy Bar, que são nada mais nada menos que quatro membros dos já extintos Migala, Diego Iturriaga, Jordi Sancho, Kieran Stefan e Ruben Moreno, que assinam, como dissemos, Fantasy Bar. O álbum estreia editado pela Aquarela e levou o título de Friday Afternoon Car. Os temas rodados foram Spiders e também Interstellar Fantasy Bar. E para prosseguirmos nesta última parte da Orelha Extra, temos Michael Jakacek, o polaco, principal responsável pelo projeto que leva o seu apelido, mas que conta com o talento de outros músicos, como os da cantora Maya Siemińska, o violinista Stefan Weselowski e a violoncelista Smiczek Weselowska. O álbum foi editado pela Miasma, a editora norueguesa, e chama-se Tranny. Comments é o tema em destaque para o projeto Jakacek, do polaco Michael Jakacek. O álbum saído na Miasma chama-se Tranny. Já por dentro da última meia hora da Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com Fernando Cabrita na Rádio Universidade de Coimbra, do meio-dia às duas, na Rádio Universitária do Algarve, das 7 às 9, e na Rádio Castrense, das 9 às 11 da noite. Isto sempre ao sábado. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it Orelha Extra, spreading the gospel around here. Disco gravado totalmente ao vivo em estúdio pela banda daquela que poderíamos considerar uma Joan Jett dos tempos modernos, mas melhor consideravelmente muito melhor. Falamos de Jennifer Rema, que fez parte dos inesquecíveis Royal Tracks, juntamente com Michael Haggerty. O novo disco dos RTX chama-se JJ Got Live RATX e rodou aqui na Orelha Extra. How Do You Do It? RTX. Cursed as a kid, always showing what your lovers hid, waiting for your turn to come, to leave, to find where it was. Up in Morningside Heights, long enough to see what it was like to forge a home you might have stayed if it weren't for the curse of your age. It was always your turn. Dismantling again and again what it was you were about to o quarto trabalho para os norte-americanos The Strugglers, na espanhola de Madrid, Aquarela, tem como título The Latest Rise. Ouvimos Morningside Heights e também roda a seguir Redemployment, The Strugglers. and improve Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, aqui e também em orelhaextra.com. Não nos esquecemos, ou melhor, não nos cansamos de ouvir este novo trabalho para os norte-americanos The Stragglers, chama-se The Latest Rites. Ficaram aqui dois bons exemplos do que podem por lá encontrar: Morningside Heights e Redemployment. E também mais um trabalho, no caso o quarto álbum Talk More Strugglers para o projeto Dosh, de, adivinharam, Martin Dosh, com a colaboração de Mike Lewis, mas também de Bonnie Prince Billy, Andrew Bird, Fogg e Odd Nosdam, estes dois últimos projetos companheiros de editora Anticom, entre mais algumas ajudas. Chama-se Wolves and Wishes. Final da Orelha Extra com Dosh, a.k.a. Martin Dosh. Último longa duração, Wolves and Wishes, Don't Wait for the Needle to Drop. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect?

Horizon 6 da Orelha Extra, a dar as últimas com Fernando Cabrita na Rua Rook e também a Rádio Castrense, e com o duo The Kills do seu último trabalho Midnight Boom. Ficaram dois temas, You Are Fever e Sour Cherry. Temos ainda tempo para escutar a grega Savina Yanatou, acompanhada pelos Primavera em Salónico. O álbum mais recente tem o título Songs of Another. O tema é qualquer coisa como Za, Liobish, Maimo, Tri, Momi. Eu colocar do tampão na Orelha Extra de hoje com Savina Yanatou e os Primavera em Salónico do álbum novo Songs of Another. O tema foi Za Liubi Maimo Tri Momi. São as nossas despedidas. O regresso fica marcado para o próximo sábado. Same place, same time. Tchau e até lá.